9 a bordo, 4 horas e 5, alterna Guarulhos. 6153, autorizado Juliette Alfa, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, o ajuste no 06, bom voo. Juliette Alfa para ponto de espera da 10, a espera chama 386, tá 303, bom dia. Controle, papapapá, Matilete, papel. Matilete, no meu controle. Está próximo à barra, pronta baixa, da poltrona. Matilete, é o meu? Salvador, bom dia, TAM 3859. TAM 3859, controle Salvador, sem identificação. Desça ao nível 050 na chegada ponte. Ajuste altímetro 10 no meio. 16 ao ajuste, desceu 050 na chegada ponte. Controle Salvador. Está no farol da marcha, vai com prova boa viagem. Confirma a prova? Praia da boa viagem. Quem é? Omega 05. Gol no 605, prossigo. Gentileza, já chegou o CHG da gente aí? Da troca de aerovia? Vou checar com o centro Recife, só um minuto. Obrigado. Bom dia, tá 3153, quanto espera a próxima? São 3153, a linha e decola, vento 190 graus, 162. A linha e decola, tá 3153. 133, decimal 25, alterna 128, decimal 8. Centro Recife, agora em 133, decimal 25, alternando 1288, tá 3507, boa. Boa. 5594, após o tráfego da TAM, a linha mantém 90. Após a decolagem do TAM, a linha mantém. 5594. Ok, entrei em contato com a sala IS, a mesma disse que não foi apresentada ainda a CHG, foi apresentada somente uma DLA, ok? Atrasando o horário do voo. Ok, vou informar aqui a companhia, obrigado. 153, decola 21, controle 1, 19, decimal 35, bom dia. 35, bom dia. Me informou que já foi passado o CHG. QSL 51. Excelente, vou dar uma checada com a sala IS novamente. Só um minuto. São 3153, contato radar na decolagem, suba ao nível 360 na saída da EL, após leda direto BDEV. 360 na saída da EL, após leda BDEV. Quando possível eu vou a da EL, senhor. Autorizado direto da EL. Vem 5594, livre decolagem, vento 190 graus, 18 nós. Livre decolagem, 5594. Gol número 05, autorizado Galeão nível 360, via Upper Whisky 50, até Bidev após Upper November 857, Porto Seguro após conforme a rota do plano de voo, decolagem da pista 10, após a primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da EL, Leda, após direto Bidev, a frequência do controle 119.35, aciona 5030, gol no 605. Autorizado 360, Galeão, via Upper Whisky 50 até Bidev, após Upper November 857, Porto Seguro. Decola da 10, com curva direita, da EL Leda, após Bidev, 1935 controle, 5037 no transponder, 1605 da Gol. Correto, 5030, transponder, chama pronto, pushback, acionamento, Gol no 605. 5030 no transponder, obrigado. Da PUCA, transição caso. Ciente, perfil da PUCA 170, 5514. O 434, reduz a velocidade 2209. Confirme, travou o 434. Reduz a velocidade 2209. 2209, 1434. Trip 5594 solicita curva esquerda pro a 050 para evitar formações. Autorizado, confirmo quantas milhas? Mais 10 milhas. Paulo, bom dia, o trip 5345. Ciente da informação, só faço solicito autorização de tráfego. Trip 5345, Ilhéus, o nível é o 300, pronto, cópia. Tá pronto para cópia o trip 5345. Autorizado Ilhéus, o nível 300. Decolagem da pista 10, após primeira curva à direita, subida da EL, Leda, após direto Ilhéus, frequência do controle 119.35, aciona 5062. Nível 300, pista 10, após decolagem curva à direita, saída da EL, após Leda, controle 119.35, transponder 5062, trip 5345. Correto, 300, chama pronto no portão 01, trip 5345. Sim, chamará pronto, portão 01, trip 5345. trip 5514, solicita agora pro 090, desvio de informações. Autorizado, 5514. Ciente. Tá 3858, tá 3859, vetoração para o localizador, curva à esquerda para o 195. Esquerda 195, tá 3859. Correção para vetoração para o ILS X-Ray da pista 10, na proa 195, limite aqui de Mike 1110 de Simbra. Limite na proa 195, aqui de Mike 1110 de Simbra, tá 3859. Tá 3859, aguarde o último vetor para o localizador. Aguardando, 3859. Tá 3153, chame Centro Recife no 3325, alterno no 288. No 3325, alterno 288, tá 3153, boa. 1434, desce, mantenha 3.000 pés, o ajuste no 06. 3.000 pés, ajuste 1.016, vamos 434. Salvador, é o 3179 com a Papá, autorização para Guarulhos. Bom dia, o ajuste no 096, tá pronto para cópia. 1016, tá pronto, 3179. Autorizado Guarulhos no 340, pelo ISC 50 rota, pista 90, curva direita, saída da EL, Leda, pós-Leda, direto BTEV, controle 119, decimal 35 e o transponder é o 5064 para o TAN 3179. Curva esquerda para o 130, reporte estabilizado no localizador. O ajuste 1096. Esquerda 130. 1016, repassará estabilizado, localizador 3259. Correto, portão 7, chama pronto. Chamará no 7. estabilizado em LS, passando externo, TAM 3859. Completo final de minha torre, 1186, TAM 3859. 1186. Gol 1434, desça para 2000 pés, o ajuste na 096, autorizado em LS, X-ray da pista na 0, reporte estabilizado no localizador. 2000, ajuste 1016, contrato estabilizado, o LS, X-ray da 0, vou fazer esse passo. 190 graus, nomeia nós. Sente autorizado, pouso no 0, tá 3859. Controle Salvador, bom dia, passarido 2223, ciente da Quebec. Passarido 2223, acione identificação, autorizado chegada bom, desce, mantenha 4 mil pés, o ajuste no 096. Chegada bom, descendo para 4 mil. Vou no 096, 2223. 7 Romeu, confirme posição. 7 tá, Mike Juliette Romeu na escuta do controle. 7 papapá, Mike Juliette Romeu na escuta do controle. 5514, confirme por mais quantas milhas irá efetuar desvios. Mais 20 milhas, 20 milhas. Ciente. Estabilizou o gol 434. Gol 1434, completo final de minha torre, 1186. 18,6, com 4, 3, 4. Solo 35, Solo 1, 2, 1, décima 9, livrando a direita, bom dia. 3859, direito, 219, bom dia. Solo Salvador, o gol no 605, pronto por puxa e treinamento. Cinco nove, prossegue antes da Juliette. Solo Salvador, o gol no 605, está pronto por puxa e treinamento. Pátio 3, autorizado, no 605, chame táxi. Reporta pro táxi no 605. Bom, autorizado, vou 434. Solo Salvador, bom dia, TAM 3859. 3859, bom dia, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, TAM 3859. 5 no 4, após desvios voe Alfa Romeo 368, semicentro Recife no 2685, alterno no 2545. Após desvios voa Alfa Romeo 368, chamando o centro, com poder confirmar as frequências. 1 no 2685, a secundária no 2545, trip 55 no 4. Centro, obrigado, bom dia. Portão 7. Mike no 20 de Simbra. Esquerda 210, limitada por 120 de Simbra. Solo Gol 1605, pronto pro táxi, 137 a bordo, autonomia de 3 horas e 50, alternando com a Pina. 34 no solo, agora aos 39, livre direita, solo 121, decimal 9. Levando a direita, solo 219, Gol 434. Zona 10, 186, o ajuste no 0, 16, com viagem. Juliette Alfa, 186 no ponto espera. O no 605 da Gol. Bom dia, Gol 434, lembrou a pista. Bom dia, Gol, prossegue via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, Gol 434. Passar Mike e Juliette Romeu na escuta do controle. Pá, Mike Juliette Romeu na escuta do controle. Confirme posição, Mike Juliette Romeu. Confirme posição e altitude que mantém, Mike Juliette Romeu. Ciente. Salvador, bom dia, Chanel 6225, informação Quebec. Chanel 6225, acione identificação na proa de Bonf para a chegada a Bonf. Desce e mantenha o nível 050, o ajuste no 07. Afirmativo, descendo para o 070, chegada a Bonf. Desculpa, para o 050, a chegada a Bonf com 10017. Chanel 6225, desce e mantenha o 050. Descendo e mantendo 050, 6225. 05, Gol 434. Paulo Salvador, muito bom dia, boa tarde, Lima, aqui o Zulu, pátio 3, confirme. Positivo, pátio 3, estamos com 04, 6 anos, voltando para Salvador. Pronto para a cópia? Barreiras, uma centena. Estão zero, curva esquerda na Momo Alba, pois direto Barreiras. Controle, 1935, 5033. Barreiras, uma centena, 1-0, com curva esquerda na pista Momo Alba, pois direto 1935, controle, Barreiras, 5033. Momo Alba, com curva esquerda confirmando, 5033, acione chama para o táxi. Cinquenta, três, três. Para o passo de Macrizo. Pedro 223, aguarde o último vetor para o localizador. Aguardando o último vetor para o localizador 223. Macrizo, Juliette Alfa, quantidade 86. Salvador, tá 3179 na 7 para pushback sonamento. Autorizado, chama o táxi. Camará táxi, tá 3179. Altan 3663, passando 200 para 160, informação de Quebec. Altan 3663, aciona identificação, autorizado, chegada bom. Se desse, mantém o nível 060, o ajuste 10 na 7. 060, 0. Boa tarde, bom dia, eu vou no 605. No 605, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantenha o nível 360. 360, no 605, se puder coordenar 340, eu agradeceria. Ciente, aguarde autorização no 605. E do 2223 para o localizador curva esquerda para o 130.